Capítulo 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Oalibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, Samaria é Oalá, e Jerusalém é Oalibá. E prostituiu-se Oalá, sendo minha, e enamorou-se de seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada. E foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, a sua irmã, Oalibá, corrompeu o seu amor mais do que ela. E as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. E namorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho. Com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilónia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilónia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oalibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilónia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas e com ajuntamentos de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá à espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma. E te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os teus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, ele leva muito, de embriaguez e de dor te encherás, o copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos ruirás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te esqueceste de mim e me lançastes para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor, filho do homem, julgarias a Oalá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E, o que mais é, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletas nas suas mãos, e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios, agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles, e entrarão a ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Oalá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová, farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová.